Nós sentimos realmente que neste ambiente o Senhor presente está, mandando fogo e queimando os pecados. E quem não é batizado, o Senhor vai batizar. Mas o fogo não pode se apagar, não pode se apagar dos nossos corpos. Que no meio deste fogo ainda existe alguém que não sentiu poder. Comece agora mesmo a buscar, e o Senhor vai mandar fogo do céu pra te queimar. Mas o fogo não pode se apagar, não pode se apagar dos nossos corpos. Batizando cada crente, respondendo às orações. Ó, meu amigo, você está assustado. Olha pra todo lado e vê fogo cair. Mas o fogo não pode se apagar, não pode se apagar dos nossos corações. É o Senhor que aqui se faz presente, batizando cada crente, respondendo às orações. Gente que não gosta de barulho, e do povo crente eles vivem a zombar. Mas o Senhor virá a qualquer momento, e o povo barulhento ele vai levar pra lá. Mas o fogo não pode se apagar, não pode se apagar dos nossos corpos. Batizando cada crente, respondendo às orações.